No 790, semicentro Recife, frequência no 26.85, alterno no 25.45. 2085, 2545, boa tarde. Boa. Só para Golf, reporte, pronto para o táxi. Mike, a Golf, decolagem de pista no 7, vento 1 no 0 graus, no 2 anos. Pode esperar, pronto, 3, 7, 4, 5. Gente, mantém um ponto de espera. Marcelo, vamos gravar em patamares, vamos tirar do arco. Terra Azul, Eco, Ciência. 3, 7, 4, 5, aliás, mantém no zero. Mantém no zero, 3, 7, 4, 5. Papai, o meu Mike se agou, decolado azul no zero, chama o controle em 120, decimal 8, boa viagem. 208, obrigado. Controle Salvador, Papa Romeu Mike Serra Golf, decolado na sua escuta. Papa Romeu Mike Serra Golf, contato radar, se mantenha ao nível de voo 100 via saída Momo. Via saída Momo, Mike Serra Golf, compreendeu que está restrito. Vai ter condições de comprimento da carta, restrito a 3.000. Mike Serra Golf fica livre da restrição vertical da carta. Obrigado, livre. Tirando curva à esquerda, bloqueio o VOR e afastando a radial 320. Liberar Switch, mantenha-se em regra de voo visual, tem frequência livre. A Liberar Switch informa que não há tráfego no setor a reportar conhecido pelo controle. Ouro 962, foi para o terrestre 366 para a final do procedimento ginásio da pista no 0, desça para 2500 pés, QNH 1098, reporte passando o terrestre 366. Passaremos o 366 a 2500 pés, 962. Fala, Marcelo, está pronto? Pronto, agora. 864, abraço, Maquio, acha Marcelo, via rota do plano de voo, nível 350. Subida Puca, transição Aracaju, curva esquerda, fazer decolagem. Transponder 51 no 72, controle 120, decimal 8. Decolagem 10745. Transponder 51 no 72, controle 120, decimal 8. Correto, boa noite, 64, chama pushback essa na mão. Chama aí. Controle 1208, boa tarde, bom dia ainda, bom, boa semana. 437, 43, 45, repórter, decolou. 3745, contato radar, suba para o nível de voo 360, após 2000 pés, voe para Leda. Ok, Leda na proa, após 2000, grato. Solo, Chanel 6213, pushback acionamento, gate 8. 6213, gate 8 autorizado, chantai. Chama lá. Gente, Serra do Arco. Controle, quanto possível, autoriza para o Mike Serra Golf a proa 300 para o destino. Mike Serra Golf, mantenha o perfil de saída devido à aeronave na chegada AMA. 7, mantenha o perfil. Está o nosso estimado de pouso ao 1520. Gente. Prossiga para o controle. O Sérgio prossegue para a Liga Campeã, da Vibriante, com destino de Arruz da Tamina, onde é rei. Está com 5 horas, agora 20 milhas fora, acionado no 2000, fazendo 500 pés, corredor forte. Serra Serra, acione código 0130, mantenha o litoral norte, reporte para cruzamento do campo. Vai manter o litoral norte e reportar em buraquinho para cruzamento do campo, o braço Serra Serra. Confirme o tipo de equipamento, Serra Serra. Romeu 66. Sim. Outra para informação, Lima Mike Fox ainda permanece sobre voo Interlagos 3R. Sabe? Na 356 tem restrições dessa para 2500 pés, altímetro no 018. Após o TAP, foi para o Serra Viva 366 para final do procedimento, reporte para a sonda mística. Bordo, alternando Guarulhos, 3 horas e 5. É 2-3, TAP, Civia Patione Índia, que é o ponto de espera da 1-0. Próximo ao ponto de espera, torre 295, que é legal no 018. Só Romeu Eco Índia, informo que não há tráfego no setor a reportar conhecido pelo controle. Confirme mantendo o nível de voo 075. E foi para a posição Amã para interceptar a chegada. O altímetro em Salvador no 08, reporte quando pronto para descida. 17. Eco Índia, negativo, foi para a posição Amã. Pesou no 962. 962, completa final, torre no 08, decimal 95. 2895, 962, obrigado. 2 Salvador, gol 1962, estabilidade final do 10. Recife, frequência no 25 decimal 1, alterna no 28 decimal 35. 2835 a secundária, confirma a primária. 125 decimal 1. 251, bom dia, boa semana. Amém. 2, Avianca, calda autorizada no 05, chame táxi. Oi, bom dia, Sena 62, ponto espera pronto. Espera 62, ponto espera 62. Serra Gol, confirma para o ideal no momento para o destino? Salve 2230, aqui é a identificação, chegada à mão autorizada. No ideal de descida, desça até o nível de voo 1110, QNH 1107. 17, descendo para 110. Tem uma formação bem na nossa proa, Jair, tá aqui atrás, olha agora para a proa do 368 ou 66. 2230, vou para o Serra Vida 368, no entanto, mantenha, desse mantenha o nível de voo 1110. 268-110, mantenha, 2230. Controle, mais que a Golf, estamos passando o Momo, voa WhatsApp, para o bloqueio da 290. E vai para o ideal para o destino agora? 285. Tem que aguardar. Posso voar WhatsApp? Mike Serra Golf, da presença autorizada, vai direto ao destino. Direto ao destino, obrigado. Oscar, Papa Golf, 80 possível esteira, 37 Gol cruzou o eixo, vento no 20 graus, 129, ajustado 1017 minutinhos, livre decolagem, Papa Golf. Oxalé 612, 13 autorizado. Alinhar e manter, 10. E mantém 10, Oxalé 612, 13. Negativo, visual, mas sabe qual é a localidade onde ele está fazendo PGL, já que tem apoio para o CSR. Agora está visual para o CSR. Gente. Terra Azul Eco, prossiga para o controle. O 1962, solo 22, direita via Foxtrot, chama o solo 21, décimo 9. Direita 219, boa tarde, obrigado, tá vendo aí. Tu? Confirme tempo total de voo. Confirme tempo total de voo, Serra Azul Eco. Tempo total de voo. Sente sem frequência livre para coordenação com os tráfegos locais, Serra Azul Eco. Mantenha-se em 510 condições visuais. Canemia 356, torre no 8, decimal 95. Canemia 356, torre 118, decimal 95. Cabo Serra Serra, para cruzamento do campo, chame a torre Salvador, 118, decimal 95. 118, 95, para Serra Serra. Controle, Oscar Papagolfo. Oscar Papagolfo, nome e o pé, correção. Contato radar, subi mantenha nível de voo 080 via saída Arbor 1. Ok, vai subir via Arbor 1. Para o 080, mantendo a restrição. Voo 1884, 1864, já está para o Pátio 1 via Alfa, via Pátio 1 Inga, no ponto de cara torre. 1895, ajuste ao time 1007. O 1962, observando o tráfego da companhia, está prosseguindo para o ponto de espera, ingresso Juliette para o portão 03. Conselho visual, a coronada da companhia que vai iniciar, está de Juliette, 03, 1962, até amanhã. 2 milhas rumo sudeste, É um Alfa Tango 72, passando em nível de voo 140, em descida 1-0. Tá, centro do tráfego, Mike Serra Gol. Passarida 2230, informa o tráfego, posição de 11 horas, a 19 milhas, rumo oeste, é um Sierra Romeo 22, agora atingindo o nível de voo 1-0-0. Centro do tráfego, porém não tem nenhum equipamento, o 2230. Centro 2230, esse mantém o nível de voo 1-0, aguarde autorização do controle para prosseguir na descida. 110 aguardando para prosseguir, 2230. Controle Salvador, bom dia, Xené 6213. Xené 6213, contato radar, se mantém o nível de voo 360, após 2000 pés, voe direto Leda. Voo Leda, 360, Xené 6213. Já voou visual na rota? Afirmativo. Voo 1864, mantenha inicialmente ponto de espera, Airbus da Avianca curta final, observe o pouso após alinhar e manter, pistão zero. Papa Golf, mantenha árvore após árvore, direto de destino. Vai manter árvore após destino, vai manter 3000. Correção, olha que o Papa Golf, dá pra gente voar direto de destino, suba sem restrições ao nível de voo 080. E agora direto, destino sem restrição. O Papa Romeu Bravo se acerta em condições de prosseguir com o cruzamento imediato, final da pista 28. Afirmativo, tá agilizando aqui na medida do possível, o Bravo já acerta. Ok, gente, então mantenha ali litoral 500 pés, ajuste altímetro no 0, 1 no 7, 1017, reporte livrando o, a final da pista 28, tem o tráfego já no contato visual. Tá, vai reportar livrando, o Bravo já acerta, mantendo 500 pés. Janela 6356, no solo 26, direita, 1 no 2, 1 no 9, hein? E superar o tráfego. Gente, aguarde para prosseguir da descida. Gente. O meio é autorizado a taxa para Pátio 1 via Alfa Juliette remota 1 no 4. Alfa Juliette para Pátio 1 no 4. Os 230, desça para 2, desça para 4000 pés, que é no 0 no 7. 4000 no 0 no 7, 2230. Golfo, confirme o ponto de cancelamento. Vai cancelar a 15 milhas do destino, junto com a Rádio Lençóis, na frequência 3175. Gente. Afastando ao sul do aeródromo. O vento é de 120 graus, 1 a 2 de nós. Já está livre o eixo, decolagem autorizada. Bravo Serra Serra, autorizado cruzamento final da pista 35, reporte na vertical do farol de Itapuã. Autorizado 35, vai reportar Itapuã, Bravo Serra Serra. Os 2230 tem condições de voar direto para o Serra Serra 366? Afirmo. Se quiser, tem condição de voar até o 372, nos ajuda que tem uma nuvem bem na nossa proa. O 30, foi para o CRF 366, está autorizado desvios. No caso de, for necessário, se for necessário desvios, faça os desvios. No entanto, foi para o CRF 366 após os desvios e desça para 2500 pés. Reporte passando 366 na final do procedimento RNAV da pista na 0. Chama, passando 366, iniciando o procedimento 2266. 2230, retifico. Decolado aos 29, controle 120, decimal 8, bagagem. 208, bom. Agora Salvador, zona 864, na fuga Cajun. Zona 864, contato radar, suba para o nível de voo 350, via saída Puka. 350, via fuga, zona 864. Seguida ali no litoral, chame o controle agora, frequência 120, decimal 8, bravo, CAC. 1864, agora os 120, decimal 8, controle, bagagem. Da saída? Afirmativo, estou subindo com 310 aqui de razão. Confirmando possível o seu estimado para pouso e o ponto de modificação das regras. O estimado vai ser 1,920 e a mudança será 150 milhas do VLR Salvador ou a magnética 120 do MDB Ideal. Cliente. Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Repesolo 1-0, Papal Faente, DCT1 base, Repesolo 4-4. Nível de voo 360. Saída da Elf, Leda Motiva, decola da pistola 0 com primeira curva à direita. Transponder 5402, controle Salvador, operando a frequência 120, decimal 8. Romeu Eco Índia, oi. Para Serra Vita 366, para sinal do procedimento RNAV da pistola 0. Desse mantém o nível de voo 050 e QNH1 na 07, como é que indica. Chapezulo 44. Papal Faínia, DCT1 base, Chapezulo 44. 5402, eu transpondo em 208, controle gol 2067. Gol 2067. Decolando da pistola 0 com primeira curva direita, cotejamento está correto na posição 10, está ali pronto. Camara. Papa Romeu Bravo, Oscar Mike, número 3, copy, aguarde. Autorizado o treinamento, Bravo, Oscar Mike. Azul 4463, confirme o nível solicitado. 0? Afirma. Autorizado Salvador e Léus, nível 180. Decola da pistola 0 com primeira curva direita, saída coral. Decola da pistola 0, curva direita, cane 0260 no transponder. Controle Salvador, opera na frequência 120, decimal 80. Autorizado 180. Decola 10, coral 1208, transponder 0260. Azul 4463. Da bola da pistola 0 com primeira curva direita, saída coral, chame pronto na posição 01. 0220 no transponder, correto? Afirmo, 0260 no transponder, 180 para Ineus. Papa Romeu Bravo, Oscar Mike, confirme radial ideal de saída, passe pista que decola. Decimal 8. 250? 250, autorizado reporte da Roma Verde. Controle? Sobre o controle, Serra Golf, informo que não há tráfego de estrutura a reportar conhecido pelo controle. Mantém o nível de voo no 00. Para serviço de informação de voo e alerta, chame Centro Recife, frequência no 26.85, alterna no 25.45. Está agora a 52 milhas. Noroeste Salvador, tem serviço radar encerrado. Gente, está presente agora 2085, 2545, Recife. Obrigado, bom início de semana a todos. Sul Alfa Charlie, a senhora identificação. Alfa Charlie está em contato radar, agora 67 milhas nordeste de Salvador. Foi para a posição CEASA, antiga rotatória, e chame quando pronto para descida, altímetro na 07. Após CEASA, irá prosseguir via corredores para Vera Cruz. 29, ajuste no 017. Eu e pouso, 17, 2230. Sul Alfa Charlie, para conhecimento, a posição rotatória agora é CEASA. CEASA é a antiga rotatória. Se eu então mantenha o corredor forte, chame para a descida ao altímetro em Salvador no 07. Juan Romeu, Bravo, Oscar Maico B. Só apagou, ficou perdido a voz visual na rota? Coimbra, desça para 2500 pés. Correção, desça para 4000 pés. NH1 na 017. 4000 na 017. Como é que Coimbra confirme na prova de rápido 366? Afirmativo, prova de 366, desça para 4000. Tom no 864, chame centro Recife, frequência no 26.85, alterno no 25.45. Romeu, Bravo, Oscar Mike, me escuta? Eu escuto, Bravo, Oscar Mike. Copinha? Bravo, Oscar Mike, copinha? Pronto, conto, Bravo, Oscar Mike. Autorizado, Salvador para Serra Índia, Quebec, Foxtrot, nível 260, decola da pista no 7, com primeira curva direita, saída Arbor, Uno Alfa, após DCT, Mike, Oscar, Papá, Sierra, Oscar, DCT Romeu, Uniforme, Bravo, Índia, Charlie, DCT Delta, Índia, Victor, Tango, Uniforme, DCT Sierra, Índia, Delta, Oscar, Victor, conforme a rota do plano de voo. Transponder 5144, controle 120, decimal 80. Aqui o Papá Romeu, Bravo, Oscar, Mike, autorizado Sierra, DCT, Foxtrot, nível 260, recolocar 197, curva à direita do perfil Arbor no alto, após Máximo, Rubi, Tíbito e Dota, conforme apresentado em plano, chamada controle Salvador 12080, e transponder ao 5144, Bravo Oscar Mike. Bravo Oscar Mike, após Arbor no alfa, posição Mopso. Afirmativa, Mike, Oscar, Papá, Serra, Oscar, Bravo Oscar Mike. Papá Romeu, Bravo, Oscar Mike, alterjamento está correto, confia em POB, autonomia alternativa. 6 a bordo, alterna Serra, Bravo, Romeu, Papá, Bravo, Oscar Mike. Autonomia, por gentileza. 5 horas, autonomia, Bravo, Oscar Mike. Acionamento, taxa de decolagem, torre 118, decimal 95, ajuste de altímetro na 07. Chama para taxa, 1895, Bravo, Oscar Mike. Fala, Salvador, é vocês, passarela do 2, 230, livrou. Passarela 2230, boa tarde, autorizar ataque para o Pátio 1, no via Alfa Juliette, remota 1 no 2. Alfa Juliette, remota no 2, 22, obrigado. Salvador, voo 2067 no 10, para o posicionamento. Aguarde. Posicionamento azul, 4463, 01. O 2067 está apontando no 0, autorizado chame táxi. Chama para o táxi, voo 2067. Azul no 01, está apontando 4463. Autorizado chame táxi. Prossiga para o controle. Siga para o controle, Eco Delta Fox. Bravo, Oscar Mike. Prossiga. Corredores, reporte de direção do corredor interlado. Já acionado, aguarde só um instante para o táxi. Estou com a viatura da Infero que liberou a pista no 7P5 pela interseção Papá. Caso tenha a viatura com contato visual, observe ela liberar a taxi. Na sequência, está livre para seguir até a Papá, ok? Só que se acione seu transponder no modo normal. Alfa Charlie, controle? Alfa Charlie, me escuta. Teria condições de iniciar a descida da Presidente e voar direto para a antiga posição rotatória, Seasa? Afirmo, descendo direto, vou descer até o 025 e voar para a rotatória. Gente. Avisão para pouso, Serra, frequência, Lima Mike Fox. Lima Mike Fox, frequência livre. Livre. Prossiga, Serra, Serra. Sou falando do Serra de Santa Lima, está com destino em Salvador, dois a bordo, mantém acionado o 0130. Gente, Bravo, Serra, Serra, mantém o litoral sul, reporte no farol da Barra, visual para o campo. Pode executar a situação sul? Correção, o farol era o de Itapuã. Reporte de Itapuã, farol de Itapuã, visual para o campo. Ok, o farol de Itapuã, visual para o campo, Bravo, Serra, Serra. Está no bloqueio do 36, amigo. Romeu Eco Índia, completa a final do procedimento Flamengo Torre Salvador, frequência 98.95. 1895, graças a Deus. Salvador, muito bom dia, 3804, 3804, acione identificação, chegada Maria autorizada, voe direto para a posição ITAP. Após ITAP, voe para o Sierra Vista 366 para a final do procedimento a renave da pista no zero. E se mantenha o nível de voo 090, QNH 1097. Descendo para o 0, aproximadamente 090? Mativo. 090, bonitado, aposentado, 366, para o Renato 10, 03204. O seu papagão se controle? Confirme o nível que mantém. Ok. Do 4463, solicitar táxi até o ponto espera, via Índia no ponto espera, torre 118, decimal 95, ajuste de altímetro no 017. Tife, na frequência 128, decimal 35, alterna 125, decimal 1, para serviço de informação de voo e alerta, está agora 56 milhas, Suez de Salvador, tem serviço radar encerrado. altímetro 1097. Autorizado até o ponto zero, de chama 1895, obrigado, boa tarde, gol 2067. Bola para táxi 4463 da Azul, 120, bode 120, 2 horas e alterna Salvador. Autorizado táxi até o ponto zero, via Índia, no ponto zero, torre 118, decimal 95, ajuste de altímetro na 017. Até agora com 1017, via Índia, chama torre 1895, obrigado, boa. Papá Romeu, até o Romeu, vou chamar o solo para Cosme. Passando direto para o Pátio 4, informo que em guerra, declarando 517, vai cumprir o perfil da subida Arbor, Bravo CAZ. Paciente, vai manter o farol de Sapó, o Bravo CAZ, 710. Papá Romeu, Bravo Oscar Mike, decolado aos 45, informa um helicóptero mantendo um pouco afastado do farol de Sapó, 510. Após cruzar no meu pé, chame o controle frequência 120 decimal 8, cumprindo o perfil da subida. Após cruzar no meu pé. Tem o tráfego em um helicóptero, mantendo 500 pés na parte de Itapuã. Vai ficar atento ao tráfego, após meu pé, chamar na controle Salvador 12080 Bravo Oscar Mike do perfil da Arbor. Papá Romeu, Bravo CACA, presente direto, aproximação direto para o pátio 4, autorizado, Bravo CACA. Direto para o pátio 4, está autorizado, pode levar para a análise, devolvemos o teste, o Bravo CACA. Gente, informa um tráfego adicional, é um Cirrus, Serra Romeu 20, cancelou a aproximação instrumentos para a pista no zero, está efetuando a aproximação visual com base pela direita de pista no 7. Cliente, vai aproximar direto para 400 e referir no 17. Tá. Base da 17, o Romeu é com isso, né? Gente, papá, Romeu Eco Índia, pista 17, pouso autorizado, vento 120 graus, 129, baixado e travado de fábrica. Autorizado, pouso 17, baixado e travado de fábrica, Índia. Bom dia, 463, autorizado aliás e decolar, pista 10, vento 110 graus, 129, ajuste no 017. Covid 17, também decola, 2463. Meu bravo, acho que a Mike está agora em contato radar. Confirme a razão de subida empregada? 1.500 pés, senhora. Bravo, acho que a Mike. Gente, confirme a cordial para destino. 250, senhora. Pouso autorizado, pista 17, Índia. Bravo Oscar Mike, da presente voo direto destino. Presente voo direto destino, Bravo Oscar Mike. Controle Eco Delta Fox, está visual com o campo. Eco Delta Fox, solo cheque seu transponder, mantenha a proa de CEAS antiga rotatória, chame Torre Salvador, frequente 98, decimal 95. A proa de CEAS vai checar o transponder solo, senhora Graça, 102.95 a torre. Bom dia, o Papatango, Eco Delta Fox. Eco Delta Fox, do adicente do tráfego, aproximação final no 7, prisado, chama na curva, baixar para baixo. Autorizado, sinal da nossa sede, chamará na curva do Eco Delta Fox. Bravo CAZ, está no solo controlado, está ficando para o Pátio 4. Bravo CAZ, Serra, você é o solo 4, 8, frequência livre. Livre, direto, Bravo CAZ, Serra. O Bravo CAZ, desculpa. Azul 4463, declarado 48, controle 1208. 208, boa. Azul 4463, controle do radar, se mantém o nível de voo 180, e a saída coral. 180, coral, passa a O forte para a decolagem. Informa o Papa Alfa 3-1 aproximando para a final pista 7. Hotel do Golfo, Alameda Quente, eu estaciono na frequência ali, já tento o Rob estacionado aí no Pátio 4, acabou de estacionar, ok? 04, desça para 2500 pés, altímetro 2007. Reporte, foi direto para a Serra Vista 366, reporte passando o mesmo na final do procedimento RINAF da pista 0, altímetro 017, 3804. Descendo para 2500, na produção Serra Vista 366, 1007, reporta no 366, procedimento 3804. Stort, pistão no 7, pouso autorizado, vento 120 graus, 129. Volta, Stort. Livre, pouso na 7, Fox Trot. Escoral 400. Nossa, Mike, confirme a proa. Está voando direto destino? Negativo, correto? Afirmativo, conforme autorizado pela senhora, proa do destino, Papa Romeo Bravo Oscar Mike. Ciente, então vamos direto para destino. Ciente, Bravo Oscar Mike. Oscar Mike, reautorizado pelo Centro Recife, foi direto à posição Mópsio. Mike, Oscar Papá, Sierra Oscar. Afirmativo, senhora, na presente vai voar Mópsio, Papa Romeo Bravo Oscar Mike. Autorizada a linha de decolagem, 610, voo 2067. Papá Romeo, Hotel Romeo Golf, tráfego avistado, decolado 51, proa Whisky. Chame o controle Salvador, frequência 120.8. Já comprou o Whisky, chama controle, Hotel Romeo Golf. Controle, Papá Romeo, Hotel Romeo Golf. Prossiga para o controle. Decolado bem em março, já comprou a Whisky a 500 pés, sobrevoo inicialmente Cidade Baixa Suburbana. Sim, Hotel Romeo Golf, mantenha 500 pés e aguarde para cruzamento da aproximação final para da 1-0. Ok, vai manter a escuta permanente, não vai cruzar o eixo da 1-0 até Romeo Golf. Gente, confirma o local de sobrevoo até Romeo Golf? Cidade Baixa Suburbana. Sim. Rafa, Charlie, confirme na proa da rotatória? A partir da presente agora na proa da rotatória, Rafa Charlie. Autoriza o Alpha Charlie, 500 pés agora. Alpha Charlie, desça para 1 mil pés. 1 mil pés e no Alpha Charlie. Altímetro em Salvador, 1-0 no 7. 1-0 no 7, 1 mil pés, Alpha Charlie. 067, declarado 53, controle 120, décimo 8, lugar. Tomar o controle 08, obrigado. Salvador, ou 2067, decolou, bom? Voo 2067, contato radar, suba para o nível de voo 360, após 2000 pés, voe direto para a posição Leda. Após 2000, direto Leda, subindo para o 360, voo 2067. 104, apenas para informação, há um helicóptero nessa posição agora de 12 horas das 7 milhas, rumo oeste, mantendo 510, não irá interferir nessa aproximação. 103804, dá mais uma milha para o 366 para iniciar o procedimento. 103804, ao iniciar o procedimento, complete o chame a torre, frequência 98, decimal 95. 3895, 103804, boa. Passando 60, azul 4463. Para o 6600. Gente, voi direto Yukov, 4463. Ok, Yukov, alguma chegada em Ilhéus pra gente? Não. Portar 3204. Duke Voice e Yukov, aguarde transferência das comunicações. Tá ok, então maravilha, estamos no Milcov e acessão 80443. Eficiente, já não lembra. O 1867, abaixo, cópia. Acessou. 10 graus, 129, ajuste 1017. Já pouso na 10, 103804. O 2067, possibilidade de voz, ótima. Aguarde coordenação com o Centro Recife 2067. Obrigado. Dá uma vetorinha da Juliette para translado do baixo do outro. Do Alfa Charlie, tem condições de voar para a posição Paripe? Paripe, afirmo. Alfa Charlie. Gente. ...2067, semicentro Recife, frequência 128, decimal 35, alterna 125, decimal 1. Obrigado, 2067. 125, decimal 1, a secundária. Confirmo 1251, obrigado. 1867, copia? Copia, 1867. Autorizado Salvador, Brasília, e eu fez o 1-7, nível 360, sai da Arbor 1, Elefa, conforme a rota do plano de voo. 5424 no transponder, controle Salvador, operando a frequência 120.80. Ok, 1-8-6-7, estou autorizando Brasília, nível de voo 360, outro tipo 7, decolada 10, Arbor 1, Elefa. A frequência Salvador 208 e o código transponder 424, voo 1-8-6-7. Bom, 87, seu fechamento está correto. Está vindo na posição 03. Camarada 03, voo 1867. Salvador, muito bom dia, 3804. Então, 3804, bom dia, autorizado ataque 041, vem Alfa Juliette, portão 9. Confirmamos, Alfa Juliette para o 09. Charlie, após Paris, está autorizado para direto destino, tem condições? Afirma, direto até Veracruz. Contato. Gente, confirma estimado para pouso. Pouso na luz 1507. Mestre, está inserindo no sistema. 463. Está agora 57 milhas sudoeste de Salvador, serviço radar encerrado. Mantenha o nível de voo no 80. Chame o controle de frequência no 20.1. Bravo, Oscar Mike, controle. Tu escuta o Bravo Oscar Mike, controle. Submantenha o nível de voo 260, chame Centro Recife, frequência no 26.0, alterna no 28.8. Submantenha o 260, chamará Centro Recife, 1260, alterna 1288, Bravo Oscar Mike, uma boa. Boa. São 3296, novembro, informação em curso para Fortaleza, aguarde só. Aguardando, Alfa Charlie, informo que há um tráfego agora na sua posição de 12 horas a 8 milhas, não está na escuta do controle ainda, Zulu Alfa Charlie, reporte visual com o mesmo. Fortaleza, via peso 119, nível de voo 370, saída Momo, transição Froti, decola da piscina 0 com a primeira curva esquerda, transponder 5432. Controle Salvador, operando a frequência no 20.80. Autorizado, Fortaleza, nível 370, operando no 19, Momo Froti, decolada 10, curva esquerda, 5432, aciona, 208, controle, 32 no meio. Então, 32 no meio, confirme só por gentileza a transição. Momo Froti. Transição Froti, Momo, código Froti. Cotejo, por gentileza, na 32 no meio. Transição, cotejo. Cotejamento está correto no 07, transição. Para puxa de adentramento no 3, voo no 867. No 867, livre sinal de sanidade. Chama a caixa, no 867. Salve Salvador, azul 2788, gente da November e Salvador para Paulo Afonso, pronto para cobre. Azul 2788 para Paulo Afonso, prepare Momo, transição frutí, aguardando cópia. Fazendo cópia, 2782. Controle, November Oscar, visual com traça do gato esperado. 500, November Oscar, vai direto para a Ciaz Antiga Rotatória, reporte visual com campo. 500, direto rotatória, November Oscar. Alfa Charlie tem frequência livre. Copia, o 2788. Autorizado Salvador, Paulo Afonso, via Zulu 9, nível 170. Saída Momo, transição Froci, decola Ficina 0 com primeira curva à esquerda. Transponder 5437, controle 1208. Autorizado Paulo Afonso, nível 170, via Zulu 9, decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Froti, transponder 5437, controle 1208. Azul 2788, cotejamento está correto, também pronto no passe 3. Agora ponto 73. Para o táxi, Zulu 1867, a bordo 188, nosso alternado primário é com fim, 3 horas e meia. 188, 3 horas e meia com fim de alternando? Afirma. Autorizado táxi até o ponto de espera via Índia no ponto de espera torre 118 decimal 95, ajuste altímetro na 097. 17, livre táxi, 9895, boa, 1867. Então, 3219107, livre acionar o chame táxi. Mandade 3219. Vou botar um novo, que vai para a cidade baixa, que levou a porta para a cidade baixa. Gente, Romeu Golf. Salvador, Vitor e Juliette, autorizado Salvador Cairu, o nome é o Pés, decola da pista 17, corredor Axé, Ascane 01160 no transponder, controle Salvador, opera na frequência 120, decimal 80. Controle, o November Oscar Whisky na proa da rotatória, visual com campo. Gente, mantenha a proa de Ciaja e aguarde transferência das comunicações. Gente, não aguardo o November Oscar Whisky.